agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado. Seja bem-vindo, porque a partir de agora vamos começar o nosso programa com as mais lindas canções de amor. Já estão preparados para se emocionar? Ah, então vamos juntos. Aumente aí a emoção, prepare o seu coração, teremos os recadinhos do coração. A nossa linda tradução, tudo isso para deixar você feliz através de belas músicas e se apaixonar-se. Vamos juntos, em 2 horas de amor e carinho, no ar, o Encontro Central. Encontro Central. For us, there's no comfort in the sound of tears falling down. You ask me why I don't speak, there's no need for small talk now. The words won't come out. Everything right when love was young. And I recall every word straight from my heart. And so that's why I don't speak. My words are much too weak, not like they should. Now I could feel every time. o coração batendo mais forte. Encontro Central. It isn't over.

Estamos apresentando Encontro Central. Won't you tell me if I'm coming on too strong?

didn't turn out right. Time to move on. Every night the tears fall from my eyes to wash away the loneliness. Long after your tears have dried, I'll be crying over Encontro Central, o lugar certo para vivermos grandes emoções. Depois do intervalo, tem recados do coração. Aproveite e envie o seu para o ouvintecentral.com. Mande seu recadinho apaixonado. Encontro Central.

Without her, I go insane.

Coração batendo mais forte. Encontro Central. Será que também vai sentir a mesma